Ai, se ocupa em atividades que te leva à positividade e pare de intrigas. Pega a visão das ideias certas. Bullet chase. Na humilde sem vacilação, pega a visão, sem crocodilagem com os irmãos. Pega a visão, preto e branco é só raça então. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Na humilde sem vacilação, pega a visão, sem crocodilagem com os irmãos. Pega a visão, preto e branco é só raça então. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Todos os perrengues passados foi muito útil e serviu de aprendizado. Mas levei a sério, não fiquei de palhaçada. Até quando vai levar porrada na cara? Não corre da situação sua, resolve. Nem tudo pra se resolver precisa de revólver. Se garanta na postura, visão de águia. Se não for pra ajudar alguém, não atrapalha. Na humilde sem vacilação, pega a visão, sem crocodilagem com os irmãos. Pega a visão, preto e branco é só raça então. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Na humilde sem vacilação, pega a visão, sem crocodilagem com os irmãos. Pega a visão, preto e branco é só raça então. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Desentendimentos verbais isso tem, está cheio. Não confunda discussão com gente encrenqueiro. Aproveita a situação de um pé pisado, se vê oportunidade de dar tiro no coitado. Se ocupa em atividades positivas, fi. Não quero ver mais negros baleados aqui. Discriminação racial me irrita. Pega a visão e pare de intrigas. Na humilde sem vacilação, pega a visão, sem crocodilagem com os irmãos. Pega a visão, preto e branco é só raça então. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Na humilde sem vacilação, pega a visão, sem crocodilagem com os irmãos. Pega a visão, preto e branco é só raça então. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Se é barulho no escuro e você sem lanterna, não tem visão noturna, corre vai dar merda. Tu não é pago pra arriscar então, irmão, vigia. Tem cautela que esses bang dá valor à vida. Frio na espinha quando acontece comigo. No vários casos é, não sou mais menino. Se trombar na madruga, já fique sabendo. Se você não deve nada, vai ficar devendo. Tem que ter proceder pra sobreviver. Tem que ter proceder pra sobreviver, tem que ter proceder. Pra sobreviver, pra sobreviver. Na humilde sem vacilação, pega a visão, sem crocodilagem com os irmãos. Pega a visão, preto e branco é só raça então. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Na humilde sem vacilação, pega a visão, sem crocodilagem com os irmãos. Pega a visão, preto e branco é só raça então. Pega a visão, pega a visão, pega a visão.